Escada serve pra subir, serve pra descer. Um degrau de cada vez, assim que tem que ser. Serve pra subir, serve pra descer. Um degrau de cada vez, assim que tem que ser. Escada serve pra subir, serve pra descer. Um degrau de cada vez, assim que tem que ser. Serve pra subir, serve pra descer. Um degrau de cada vez, assim que tem que ser. A vida na cadeia não é mole. Ajuste sua sintonia, dê um trago, tome um gole. Cheiro de morte, cheiro de inferno. Tô preparado pra viver no seu mundo moderno. Mais um dia amanheceu. Rapidamente mais um dia morreu. Aqui dentro um lamento, vingança, fuga no pensamento. Saudade dos mano trancado aqui dentro. Aqui eu sou mais um José comum. Mandar um toque lá de fora que fulano levou boom. Muitos amigos vou deixar, vou rezar. Muitos momentos de lazer vou guardar. Angustiante é ver a vida escorrer pelas grades. O sofrimento é constante, quem não sabe? Meu destino é ter força e segurar sem medo. Aqui sou menos um, lá fora eu sou mais um preto. A ideia é ganhar terreno, avançar. Criar um reino sem precisar recuar. 15 anos numa cela. Saudades da rua, dos amigos, saudades da favela. Ontem eu li o jornal do mês passado. Espero meu almoço no meu canto calado. A hora da visita tá chegando. Será que tem alguém lá embaixo me esperando? Sinceramente eu não sei. Escada serve pra subir, serve pra descer. Um degrau de cada vez, assim que tem que ser. Serve pra subir, serve pra descer. Um degrau de cada vez, assim que tem que ser. Escada serve pra subir, serve pra descer. Um degrau de cada vez, assim que tem que ser. Serve pra subir, serve pra descer. Um degrau de cada vez, assim que tem que ser. Meu pai, que Deus o tenha, fique em paz. Presença física, infelizmente nunca mais. Minha mãe, já sem saúde. No fundo sei que quebrei parte da sua juventude. Cansei dessa vida de artista. Vou me preparar pra poder sair dessa lista. Um cigarro aqui vale uma vida. Uma vida, uma moeda, várias intrigas. Esse é o esquema, olha o dilema. Se o escada tá preso, o rio vive sem nenhum problema. Quero ter os meus direitos, já paguei o meu preço. Não vejo a hora de poder mudar meu endereço. O poder puniu minha atitude, puniu minha família, puniu meu lado rude. Essa estrada só dá mão pra quem atira esmo. O meu saiu pela culatra e acertei em mim mesmo. Mais de um terço já cumpri, tudo bem e daí? A lei é clara, já é hora de sair. Eu sabia que não era o céu. Mais cedo ou mais tarde, teria que provar desse fel. Todo lucro era prejuízo, diziam que eu não tinha juízo. Mas só agora penso nisso. Sem relógio, sem futuro, sem amor. Só me resta um ódio, só me resta um sofrimento e dor. Agora tô sossegado, não vou fazer feio. Não vou me transformar naquilo que eu mais odeio. Graças a Deus, não sou mais escravo do óbvio. Tô firme e forte, escapei do óbvio. O Estado tá decepcionado com a falta do meu óbito. A vingança é a minha mudança de hábito. Escada serve pra subir, serve pra descer. Um degrau de cada vez, assim que tem que ser. Serve pra subir, serve pra descer. Um degrau de cada vez, assim que tem que ser. Serve pra subir, serve pra descer. Um degrau de cada vez, assim que tem que ser. Escada serve pra subir, serve pra descer. Um degrau de cada vez, assim que tem que ser.